somente uma imagem. Nem todos eles, nem tudo é sempre, baby. Viva a nossa vontade. Os olhos sabem, a língua mente. Somente o que me invade. Quero um desejo de coisas do mundo. Eu quero as luzes da cidade, os negros dias são luz no futuro, dias de sol e sem perigo, sem perigo. Sol e sem perigo.